da hora em vir. Ideia gangsta. Relaxe sua mente. Você é linda, corpo escultural. A gente em alto trânsito, 1.6 garota linda, uma pérola diamante. É tão perfeito o seu semblante, nítido angelical. Te pego maçã, vai ser fenomenal. Em autoestima, em alto astral, seu corpo escultural, obra-prima sensacional, a ela não tem igual. Você me tira do normal, fazendo amor e tal. Seu jeito sexy enlouquece, tipo golpe fatal. Estou preso em suas garras, noite longa não tem fim. Que amanheça outro dia e você de novo pra mim. É linda, corpo escultural. O dono do meu mundo, sou uma princesa, garoto, não dou moral pra vagabundo. Você é linda, corpo escultural. Me liga até em si. Ela é a top de elite. E nela eu tô na Vinchique. Grife, move o uísque. Cê pensa que tá fácil. Faz poses, banja charme. Me provoca um seu shortinho. Ela fala que não mais dá mó bola pra mim. Eita garota, nem rola suas provoca, nem tô afim. É linda, corpo escultural. Malícia pura, atrevida.